Papa Romeo, Mike, Eco, Juliette, decolado aos 4-1, chame controle em 119.8. Acione transponder posição normal. Transponder posição normal, uma tela pro até 3.000, Mike, Eco, Juliette. Vai, chame controle 19.8. Trabalhar. Hotel Juliette Serra, autorizado decolar pista 17, vento 130 graus, 109. Hotel Juliette Serra, autorizado decolar. Limpo 07, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter, pistão no zero. Hotel Juliette Serra, fora do solo. Gente, hotel Juliette Serra, decolado aos 4-2, chame controle Salvador em 119.8. Terminar controle em 119.80, graças. Autorizado que estiver em estacionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, por favor. Tchau, Lívia 17, mantém a posição. Torre, Eco Zulu November. Então, agora é o Zulu November, ajuste no 019, vento do aeródromo, 110 graus, 09 nelas. Está ciente do Bravo Eco 58 que decolou da 17, perfil da Momo? Ah, sim, senhor, eu venho falando com o controle aqui. Ciente. Autorizado final da 17, reporte na final. Reporte na final da 17, não é? Olimpo 07, autorizado, decolar a pista no 0, vento 120 graus, 09 nós. Não, no 7, baixou, travou, é tudo novembro. Gente, para botar agora é tudo novembro, autorizado pouso, que no 7, vento 120 graus, 109. Novembro, pouso autorizado. Limpo 07, decolado aos 4.6, chame controle de Salvador em 119.8. 198, limpo. Tango, Eco Zulu November, no solo 97, confirme aí. Pacífico. 3663, com a Lima autorização. 3663, bom dia. Autorizado Serra Brava, Golf Romeo, aeroporto de Guarulhos, via Pesulu 10 até Taubaté, nível 340. Saída da El, Leda, Mótiva, pista 10, curva à direita após. Transponder 5537, frequência do controle Salvador em 119.8. Rota 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, pela Pesulu 10, Taubaté. Decola da 10 com curva à direita na Dael Leda Mótima. O código é 5537, controle 198, posição 62. Tá, 3663, ciente, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Pastora. Chané 63, o Nuno, confirme autonomia alternada? 440. Ciente, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na zero via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 118.95. Ajuste 10, 19, chame 3-1-1. Hoje é 6319, autorizado a LM, mantém pistão zero. Bom dia, autorizado Serra Bravo, Charlie Tango, aeroporto de Curitiba, nível 360, via rota do plano, perfil de saída Arbo, após posição Elefa, decola pistão zero, curva direita. Aciona o transponder 5524, frequência do controle Salvador em 119.8. Autorizado Curitiba, conforme quase de voo, nível 360, saída água, trânsito leste, da corda 10 com primeira curva direita. O transponder 5524 e o controle de saída 119.8, na 38659. Na 3859, repita o nível autorizado, por gentileza. 360. Cotejamento correto, reporte pronto para o táxi, da 3859, correção para o pushback e acionamento. Forçará para o push de acionamento, da 3859. Gol 21 no... O gol no 621 na Alfa. Gol no 621 autorizado, para seguir o táxi via táxi em Alfa, após Juliette, posição 09 indicada. Alfa Juliette 09. Oceané 6311, autorizado decolar pista no 02130 graus 099. Na 3859, entre em coordenação com o pessoal de solo após retorno a esta frequência para o pushback. Assim faremos na 3859. Cessna 6311, decolado ao 52, já me encontrou em Salvador em 119.8. Para o pushback agora, tá? 3859. Tá, 3859 autorizado. Pushback, reporte pronto para o táxi. Reporte para o táxi, tá? 3859. Siga, Romeu Gordito. Só fazendo com o Romeu Golf Victor. Está autorizado táxi reporte na Papá para cruzamento da 17. Victor, autorizado cruzamento da 1735, ingresse na Quebec, taxi Quebec Mike Lima. Na Lima chame Toi em. Quais não? Na Lima chame Solo em 121-1. Romeu, Golf Vito autorizado para seguir via pátio principal, reporte no pátio 3. Exato. 2065, aguarde cópia. Para o táxi do 3859 com 132 a bordo, 440 de autonomia, Fernando Barulho. Já 3859 autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em 118-95, ajuste 1019. Ele táxi de Índia está com a espera da 10, quando pronto, 118-95, ajustado no 09, tá? 3859. Meu Golf Vito, ciente do notar o Aracaju fechado até as 14 horas, Lu? Bom dia, TAM 3859, autorizado a linha de decolar pista no zero, vento 140 graus, 109. Linha de decolar da 10, TAM Romeu Golf Vivo, confirme o estimado de pouso após as 14 horas. Gente, para Aracaju, via Golf 677 no 090, perfil da Coin, decola pista no zero com curva esquerda, transponder 0274, controle 119.80, na vicente do transponder do Rota Aracaju fechado entre 8 e 14 de novo. O meu Golf Vito, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Oi, Salvador Gol, no 648. Gol 1648, ajuste 1019. Continua a aproximação, temos as voz da TAM iniciando a rolagem, vai ao 90. Sim, tio, 1648. No 648, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 109. Teve pouso, Gol, no 648. De Guarulhos, via Upper Zulu 10 até Papa Alfa Índia, após direto Umbade, Upper Zulu 44, Pagog, hashtag conforme. Nível 360, perfil de saída da El, Leda Motiva, pista 10, curva à direita, após a decolagem. Aciona o transponder 5561, frequência do controle Salvador em 119.8. Autorizado Guarulhos, 360, Israel, Leda, Mótima, eu peso Lu 10, Papa Alfa Índia, Umbade, eu peso Lu 44, Pabor, e decolando da 190, primeira curva à direita, transponder 561, controle 198, Gol 265. Pronto, muito bem, desenhando. Gol 10065, cotejamento correto, autorizado pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Sim, aeronave que chamou tudo, hein? Tango Vitor, Índia Juliet, ajuste de altímetro no 019, vento do aeródromo 130 graus, 099. Reporte final, curta final do ano 7. Gol 1648, no solo 06, direita solo Salvador 121, décima 1. Direita 1211, no 648, obrigado. 663, pushback acionamento no 612. Da 3663, autorizado pushback acionamento. Chame pronto para o táxi. Se possível, deixe livre através da posição 06 para ingresso da aeronave da Gol. Ok, vai deixar livre o 612, então 3663. Papá, Michael, meu alfa, bom dia. Ajuste 019, vento 120 graus, 099. Visual com o Papa Alfa 32 na final do ano 7? Visual na retaguarda do meu. Gente, Michael Meu Alfa, pouso por conta e risco em RMA, vento 120 graus 109, reporte no solo controlado. Romeu, Juliette, Bravo Delta, autorizado, acionamento e táxi, chame na Papá para cruzamento da 17. Zona 7, o Vitor Indy Júlio. Vitor Indy Júlio, confirme, tá visual com a pista? Completamente, senhor. Gente, Vitor Indy Júlio, autorizado, pouso, pistão 7, vento 110 graus, 109. Júlio, livre, uma peça. Rolo 648, condições de ingresso em posição 06, atento ao tráfego da Santos. Prossiga, bom dia. Cliente 06, 06. E táxi A para o Pátio 3? Gente, Lima, Kilo Zulu, está visual com a aeronave, vai. Vai iniciar o táxi agora também para Papá. 65, 4 horas e 30, Galeão, POB 175. 2065, prossiga o táxi até através da posição 09. Aguarde o táxi 09 da TAM à frente. Até através do 09, aguarde o TAM, voo 2065. Repita o POB, por gentileza, voo 2065. 175. 7 Bravo Delta, mantém a posição, abaixo para cruzamento. Para o táxi, TAM 3663 com 182, 4 horas, Galeão. Gente, entendeu? Joelho, se no solo 10. Aguarde, mantenha-se antes da Papá, aguarde para ingresso. Autorizado, backtrack, confirme pátio. Gente, autorizado, ingresso na D e ingresso táxi à sua esquerda, a estação fica livre. Sapatango, Juliette, Bravo Delta, autorizado cruzamento no 735, ingresso via Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame Sol Salvador em 121, décima 1. Tango Lima, Kilo Zulu, segue a aeronave à sua frente, cruzando a 1735, Quebec, Mike Lima, na Lima, chama Solo 121-1. Mike Romeo Alfa, frequência livre. Luz. Só um momento, Mike Romeo Alfa. Negativo, Mike Romeo Alfa, iremos entrar em contato com a Sales. Na paracota, chame solo em 121-1. TAM 3663, pronto. TAM 3663, mantenha a posição quando espera. Temos a coisa acompanhando em aproximação final. Ok, aguarda. Bom dia, Papá Tango Vitor, aqui no Delta, prossiga. Gente, indivíduo Kilo Delta, autorizado táxi de Amapá, reporte para cruzamento da 17. Tango Juliette, Tango Zulu, prossiga. Tango Juliette, Tango Zulu, tá visual com a aeronave iniciando o táxi? No Pat 5. A gente segue o mesmo, chame para o cruzamento da 1735. Tango Delta, confirme o número 1 na Taxi Lima para ingresso no Pat. Capitão Juliette, Bravo Delta, autorizado para seguir via parte principal após parte 3, reporte no parte 3. Papatango Juliette, Bravo Delta. Papatango Lima, Kilo Zulu, siga a nave à frente, via parte principal até o parte 3, reporte no parte 3. Pronto para o táxi. Solo Salvador, é o azul 2770, está acente da Lima, a autorização? Azul 2770, bom dia, aguarde cópia. Saída prevista? Fio de saída Coral. Coral 2770. Tango Zulu, autorizado para o cruzamento da 1735, seguindo o Vitor Kilo Delta para frente. Quebec, Mike Lima, na Lima, solo em 121, décima 1. Autorizado a linha mantém pistando zero. A linha mantém no zero, tá 3663. Tá 3896, no solo 15, direita, solo Salvador, 121, décima 1. 2-1-1, tá 3-2-1. Duas aeronaves no PAT 3, pra quem? Duas aeronaves? Reporte para ingresso no PAT principal, Romeu Golf Vitor. Solo Salvador, bom dia, tá 3896. Tá 3896, prossigo táxi, via táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, tá 3896. Mike Lima, Mike, correção, Quebec, Mike Lima, solo 121, décima 1. Fim de saída Coral, decola pista 10, curva à direita, após transponder 0260, frequência do controle Salvador em 119, décima 8. Autorizado nível 180, rota de acordo com o plano de voo, prosseguindo pela Golf 677, até Raíra, após direto Porto Seguro. Decola da 10, perfil de saída Coral, curva direita após a decolagem. Transponder 0260 e controle 119, decimal 8, azul 2770. Azul 2770, gotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará 2770. Tomando voo 1184 com a Lima para recife. Voo 1884, aguarde cópia. Agora. Tango Lima, Kilo Zulu, aguarde cópia GQE é como número 2. Vitor, Kilo Delta. Bom dia, o Gol 2066, pronto no ponto 010. Gol 2065, autorizado a linha e mantém pista no zero. A linha mantém no zero, 2065. 3 unidades, o Vitor Kilo Delta, mantenha a Taxi Lima, aguarde. O meu Golf Vitor está na estrada do Golf Vitor autorizado para seguir o táxi via parte principal e Índia. Quando pronto, ponto de espera da pista no zero, chame torre em 118.95, ajuste no 09. Do 0 até 30 milhas, Salvador. Restrito nível 080 por 30 milhas, Salvador. Voo 2065. Correto, 2065. Juliette, posição 05 indicada. Juliette para 05, tá? 3896. Azul 70, ajuste 109 e continue a aproximação, agora autorização de pouso. Aguardando. Já está ingressando na posição 05 agora. Firmando o Papatango Juliette, estamos do Lua número 2, na Taxi Lima. Lua número 2. Sim, siga a aeronave à frente até o através do 06. Siga a Vitor Charlie Hotel, número 3, na Lima. Gente, prossiga. Siga as aeronaves à frente até através do 06. Reposta através do 06. Gol no 8, posição 1184. Pronto, cópia? Siga no 84. Gente, autorizado para Serra Bravo, Romeu Fox, Recife e Upper Zulu 17. Nível 370. Perfil de saída Cuca, transição Aracaju, decola pista 10, curva à esquerda após. Aciona o transponder 5571, frequência do controle Salvador em 119, decimal 8. Nível 370, perfil de 17, Cuca, Aracaju, 10, curva esquerda, 5571, 119, 8. 184, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Pronto no 3, gol 184. Autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Para o táxi, 184. Paulo, gol no 621, informação Mike. Gol no 621, aguarde cópia São Paulo, Congonhas, como número 2. Na escuta. Estamos o Lúcio em granada à frente, até o pátio 3, reporte no pátio 3. E o Vitor Charles Hotel, siga as aeronaves da frente até o Pátio 3. Papatango Lima, Quilo Zulu, pronto, cópia? Autorizado Sierra November Juliette Kilo GQE, Fam Yankee, prossegue radial 263 até 0600 milhas, 60 milhas após, vai visual, prossegue visual, nível 085, nível autorizado inicialmente é 100, perfil de saída Arbor, após direto, na pista 10, curva à direita. Aciona o transponder 5574, controle em 119 decimal 8 após. Papatango Romeu Vitor Vista ATR na escuta final. Gente, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado é manter pista no zero, Romeu Vitor. Firmando a frequência do controle em 119 decimal 8, transponde 5574. Pelo Zulu, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento no pátio 3. Meu hotel de Jetser, ajuste 1019, vento 120 graus, 09 nós. Reporte, valeu da ponta. Reportará no farol de Tapuá, já está visual com o campo. Agora, no momento, está batendo 500 pés. Gente, hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, autorizado o cruzamento do eixo da 10, reporte base pela direita da 17. Autorizado cruzamento 110, reportará na base pela direita para 117, ao céu de Lerson. Foi Índia, quando pronto, chame torre em 1-18-95, ajuste no 099, bom voo. Índia, ponte 0-18-95, voo no 84. Papatango, Romeu, Golf Victor. Autorizado de decolar, piso no 0, vento 1-10-099. 2780, solo 121-1. 121-1. 0, está falando para pushback e acionamento. Gente, azul 2770, autorizado o acionamento, chama ataque, você não bate 3. Chamará para ataque 2770. Solo azul 2780. Azul 2780, mantém a posição disso daquilo. Mantenha a posição. Azul 2770, mantém a posição, temos aeronave para ingresso na posição 4 Lima. Mantém a posição e aguarda o ingresso da mesa na posição à esquerda. Mantendo posição, aguardando o Azul 2770. Após a passagem, pode iniciar? Afirmo, coordenando com a equipe de solo e chama ataque. Sim, suportar ataque. 2780, para quem autorizar o ingresso, pátio 3 via Quilo, posição 4 Lima prevista. Pátio 3 via Quilo, 4 Lima, 2780. Sete Bravo Delta, confirma somente o nível inicial solicitado 100. Agora só um minuto, cópia número 2. Estou no pronto, cópia? O número 2, no pronto. Cruzado Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5002, controle em 1-19-8, gol no 621. Para São Paulo, 360, via a rota do plano, Dael, Leda, Motiva, 5002, 198, gol no 621. Correto, cotejamento, chama pronto, acionar a posição 09. Chamarei. Está passado e travado, cruzará na final. Seu direção. Gol no 094, na escuta? Afirma, prossiga, gol no 094, estabilizado e elétrico. Gol no 094, ajuste no 019, continue a aproximação, informo um helicóptero Eco Charlie 35 na curtição final do ano 7, sem interferência, sua aproximação. Seiscente, aguardando a autorização de pouso, gol no 094. O gol no 648, informação Mike. Gol 1648, número 5 para cópia, prepara a saída da El, correção, a saída Pucacaju para Maceió. Pucacaju, obrigado, número 3. Solo de amor, Victor Tchau, Tchau. Victor negativo, prepara, mantém escuta, é o número 3 para cópia. Obrigado. Chapatongo Juliette Bravo Delta, na escuta. Autorizado Serra Bravo, Índia Lima, conforme rota, plano de voo, nível 100. Decola pista 10, primeira curva direita, perfil de saída coral. Transponder 5021, controle em 1-19-8. Papatango Juliette, Bravo Delta. Correto, cotejamento, chama professor na parte 3. Viu, Juliette Bravo Delta? Tango Juliette Bravo Delta copiou, chama professor na parte 3. Afirma o gol no 094, autorizado o pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 089. Autorizado o pouso, gol no 094. Papa Romeo, Hotel Direto Serra, no solo 27. Confirme para destino. Está então, autorizado, ingresso na Oscar, acesso na frequência livre. negativo 119.8. Protejamento, chama proteção na parte 3. Zona 621, pushback acionamento. P21 autorizado, chama táxi. Chama táxi. Pronto, bom, 184, pode ser de imediato. Táxi com POB de 40, autonomia 0330, alternando Salvador. Autorizado o táxi, pátio 3, pátio 1, no Índia, ponto espera pista no 0, torre 118, decimal 95, CNH 1019, azul 2770. Pátio 3, Índia, ponto espera no 0, torre 118, decimal 95, azul 2770, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Gona 094, livrou, não se escuta. Gente, Gona 094, autorizado o táxi, Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém-se antes da Juliette, Gona 094. Então, Vitor, te alertar, pronto, cópia. Aqui, Matheus, te alertar. Autorizado Serra Bravo, Papa Lima, conforme rota, plano de voo nível 100. Decola a pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, transponder 5573 e o controle em 119, decimal 8. Papa Tango, Vitor, Tchelo Hotel. Ok, autorizado, antena Serra Bravo, Papa Lima, decola da 10, taxa com a esquerda na Momo, o transponder 5573, 1935, motor. Correto, cotejamento, chama a proteção na parte 3. Puta final? Não há contrato na final. Gente, Golo 94, após passagem do tráfego que pousa, autorizada na EMA-T, Y0. Após na EMA-T, Y0. Juliette, Tango, Zulu, pronto, cópia. Autorizado Serra, November, Tango, Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 100. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, transponder 5575, controle 119, decimal 8, Papa Tango, Juliette, Tango, Zulu. O Juliette Tango Zulu, cotejamento correto, chama a proteção na parte 3. Juliette, Gono 094. Gono 094. Gono 094, mantém a posição antes da Juliette. Mantém, Gono 094. Solo Gol 621 para o táxi, 173, 430, Galeão. Dado o táxi, pátio 1, Índia, ponto espera pista no 0, torre 118, decimal 95, QNH 1019, Gol 1621. Autorizado o táxi, pátio 1, Índia, torre 1895, 1019. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, só um minuto, cópia é o número 2. 1094, observa a passagem Boeing 737 da companhia, após mesmo ultrapassar a Juliette, autorizado ingresso, baixou na posição 190. As aeronaves da companhia prossegue para a posição 190, 0094. Oceania 6250, vacay, Alpha. Oceania 6250, clear to taxi, Alpha, maintain position before Juliette. My Alpha maintain before Juliette 6250. Terra Bravo, Mike Oscar, conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, vestido de saída Puca, transição Caju. Transponder 50 no meia, controle 119 decimal 8, gol no 648. Autorizado o Marcel via rota com nível 350. Decolada 1-0, curva esquerda, Puca Caju, é a saída. Responder 5-0, 1-6, controle 1-1-9-8, gol 1-6-4-8. Para o acionamento, está passando o Victor Tchelo Hotel. 1-6-4-8 copiou, o contagiamento ficou reto, reporta ponto cenário 06. Reportará. 8-4, decolado aos 3-4, chame com 2-2, 1-9-8. 19-8, 1-9-4. Gol 1-6-2-1, bom dia, mantenha a posição, ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Visitou no 7? Juliette 6250, né? 6250, maintain position. Correction, you cleared the taxi via April 1, the gate 02. April 1, gate 02, 6250. Gol 1621, autorizado ali, mantém a pista no zero. Ali mantendo zero. Alfa Tango Tango, só um minuto, cópia. Estacionamento, chama pronto, táxi Lima Kilo Zulu. Azul pode chamar o controle, Tony? Afirma Azul 2770, já fala dos 37, chama em controle em 119.8. 19.8, obrigado. Gol Golf Oscar 90. Golf Oscar 90, prossiga. Golf Oscar 90, autorização de reboque na posição 3 para a posição 11 do pátio principal. Golf Oscar Novembro aguarda para o reboque no pátio 1. E aguardo a autorização. Alfa Tango Tango, autorizado Serra Novembro, Mike e Uniforme. Conforme rota, plano de voo, nível 100. Decola no 7, primeira curva à direita, fecho de saída Arbor. Transponde 5030 e o controle em 119.8. Alfa Tango Tango. Planejamento, confirma que a gente vai ver no PAD 5. Alfa Tango Tango PLD para transferência de comunicações. O 1621, autorizado a decolar, pista no 0, vindo 110 graus, 109. Autorizado a decolagem, 621. Então copiou, chama a torre 1895. Juliette Tango Zulu, ciente do acionamento. Chama pronto para o táxi no pad 3. Autorizado, reboque da 1-3, remota para 1-1. Ok, me chama reboque, vou para o acionamento. Cliente do acionamento, chama pronto para o táxi no bate 3 direto Bravo Delta. Solo Gol no 648, posição 612, apoio do acionamento. Gol no 648, centro do acionamento e do posto chama táxi. Centro chama táxi, 648. Gente, Juliette Tango Zulu, autorizado o táxi pátio 3, reporta a saída do pátio 3 para ingresso pátio 1. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207 vai passar o certo. Bom dia, Azul 4207, ajuste 1019, confirme visual. Afirmo, visual com a pista já, o 4207. Sede Azul 4207, traço 9 status, autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus, 109. Livre pouso na 10, Azul 4207.